again.

minha alma estará com você. Por que o relógio ainda está correndo? Se o mundo não está girando, escuto sua voz pelo vento em direção à porta. Você está sozinha de novo. Eu estou apenas esperando. Você quebrou em pedaços o meu coração. Antes de partir sem arrependimento, eu chorei por você. Minhas lágrimas transformaram-se em sangue. Estou pronto para me render. Você diz que eu deixo tudo muito difícil. E tudo que peço é compreensão. Trazendo de volta para você um pedaço de meu coração partido. Estou pronto para me render. Eu me lembro dos momentos. A vida era muito curta para um romance. Como uma rosa, ela irá morrer. Eu estou deixando tudo. Sem arrependimento, a guerra está acabada. O retorno de um soldado. Coloco minhas mãos em meu coração sangrando. Estou deixando tudo para trás. Não estou mais esperando. Você quebrou em pedaços o meu coração. Antes de partir sem arrependimento, eu chorei por você. Minhas lágrimas transformaram-se em sangue. Estou pronto para me render. Você diz que eu deixo tudo muito difícil. E tudo que eu peço é compreensão. Trazendo de volta para você um pedaço de meu coração partido. Estou pronto para me render. Tenho esperado assim por tanto tempo. Você quebrou em pedaços meu coração. Antes de partir sem arrependimento, eu chorei por você. Minhas lágrimas transformaram-se em sangue. Estou pronto para me render. Você diz que eu deixo tudo muito difícil. E tudo que eu peço é compreensão. Trazendo de volta para você um pedaço de meu coração partido. Estou pronto para me render. Estou pronto para me render. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. What we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Encontro Central. Mais do que uma emoção, o amor é devoção. Mais do que um sentimento, o verdadeiro amor é um compromisso. Agora tem uma bela canção de amor do Fábio Júnior. Choro por tudo, se assim for.